dança agora, menina, venha cá me acompanhar. Entre nessa dança agora, menina, venha cá me acompanhar. Eu não posso me esquecer, ele mora no meu coração.